Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby, baby, baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Desta vez, achegamos a primeira das dúas entrevistas que realizamos o pasado 5 de xuño no concerto duplo que asistimos no Contaxarte en Porto. Comezamos. Esta primeira entrevista é a que lle fixemos a David Santos, Noiserv, que comezou o seu concerto con este espectacular Tokyo Girl. There was a time when I slept in your bed. Please give me your gun. There was a stranger working your mouth. Please give me your gun. Tokyo girl upstairs, please give me your gun. There was a stranger working your mouth, please give me your gun. This is the moment to take you to silence. This is the moment. Take you to silence. There was a Tokyo girl upstairs. Please give me your gun. There was a stranger working your mouth. Please give me your gun. This is the moment to take you to silence. This is the moment to take you to silence. This is the moment to take you to silence. This is the moment. Take you to silence. Just take more than your comics when you come loud. criticism of moms, I take you to silence. Criticism of moms, I take you to silence. This is just a take more than your comics when you can silence. Just take more than your comics when you can silence. This is just take more than your comics when you can silence. This is just take more than your comics when you can silence. This is just a take more than your comics when you can silence. Tenho agora aqui a David Santos, o Noi Surf. Depois do concerto no Contagi Arte em Porto, um dia de chuva, tronada, sol, um dia mágico. Então, bem, eu tenho ouvido falar de homens orquestra, mas hoje descobri um homem orquestra sinfónica. Como é que tu fazes para não trabucar-te tanto pedal, tanto instrumento, a vez, é sonar tão esplêndido, tão... Assim, eu acho que como em tudo na vida, tipo, as coisas funcionam com treino. Portanto, eu hoje em dia consigo tocar as coisas normalmente, sem me enganar, e se calhar para ti parece que é muito confuso, mas para mim já não é confuso. Mas ao princípio, tipo, mesmo quando comecei a tornar a apresentação do disco, tipo em novembro, era bastante mais complicado conseguir coordenar as coisas todas, portanto eu acho que tudo o que seja, até as coisas muito complicadas com treino, conseguem-se tornar as coisas complicadas mais simples. E hoje em dia é para mim complicado conseguir ter os ritmos todos certinhos, mas já não me é complicado conseguir definir o que é que vem a seguir, o que é que não vem a seguir. Já me sai por instinto, quase. É automático. Sim, portanto. Não... Eu gostei mais do concerto que do disco, gostei, mas em concerto... A canção, a sonoridade é mais neste recinto. Sonava. Sim, porque eu acho que no disco as coisas estão muito certinhas. Sim. Está tudo muito calmo e tudo muito certo e tudo muito bem gravado, se calhar. Podemos falar um bocadinho mais vago, o que foi um pequeno impulso melhor para dar-te a conhecer. Assim, a Merzot teve um papel muito importante porque eu há 4 anos atrás tinha gravado uma maquete de 3 músicas para concorrer a um concurso de bandas. E depois, nas ruas de Lisboa, acabei por conhecer o Tiago, que era o dono da Merzbal. Tiago Sousa. E ele propôs-me, ou perguntou-me se eu não teria interesse em editar essa maquete que eu tinha gravado como um EP de música livre na Net Label. Eu achei porque não, porque é uma oportunidade de conseguir chegar a mais algumas pessoas. E se calhar, nessa altura, eu consegui perceber que aquilo que eu tinha feito sozinho no quarto poderia ser reconhecido, ou as outras pessoas poderiam gostar. Então é isso, se calhar a Merzbal teve um papel muito importante porque foi o Tiago que me abriu os olhos e me disse: olha pá, faz mais qualquer coisa. E ele depois andou durante os 2 anos a seguir a chatear-me: vá, tens de gravar um disco, tens de fazer um disco. Então o disco acabou por sair 2 anos mais tarde com umas músicas completamente diferentes das do EP, mas com muitas ideias que eu fui adquirindo ao longo dos tempos e também com muita força que o Tiago me foi dando para... e vontade que ele também tinha que eu fizesse, porque ele acreditava nas coisas que eu era capaz de fazer. Portanto, aí a Merzbal foi muito importante. Hoje em dia a Merzbal e o Tiago teve que optar entre a carreira dele de músico ou o dono de uma editora que já estava a deixar de ser apenas uma Net Label para ser quase uma editora de agenciamento de novos artistas da música portuguesa. Então ele optou em fechar a Merzbal e eu não critico a opção dele, embora fique triste porque gosto de vestir a camisola da Merzbal e gostava de um dia conseguir tocar em sítios maiores ainda e, em vez de ser de uma editora grande, ser da Merzbal, que é uma editora pequenina feita só de amigos, de um grupo de amigos e que de repente as bandas se tornaram mais conhecidas. mas foi a opção dele, portanto não, não critico, porque eu próprio se calhar faria o mesmo. It's time to wake up for a new life, for a new texture of time. Still you come, you're a man in a road. There's smoke back inside, which says, which says. Soundtracks to keep you alive. Desire more than time. We'll find a new Sim. Eu lembro há uns meses uma cantante francesa que distribuíra na Mesbau. E agora editou pela Capitol Records. Sim. Lástima, mas é um pouco. Eu acho que a grande credibilidade do Tiago, ou o grande valor do Tiago, acho que é conseguir descobrir em coisas que não são nada. Ele descobriu pessoas que acha que vão ter valor mais à frente. Porque todos os projetos que foram da Merzbal, grande parte deles, temos o B Fachada, a questão também da Noise Serve, há também a Chá, há o Walter Benjamin, há o Jesus da Missing Studio, foram tudo bandas que quando ele perguntou se queriam entrar para a Merzbal, não eram nada, e ao longo de 2 anos, todas as bandas lançaram CDs, lançaram discos, há pessoas a gostar, e o Tiago pegou nessas bandas quando elas não eram nada, portanto acho que isso é a grande força que ele teve e o grande mérito que ele teve nisto tudo. E agora que a Masval acabou, como é que vais? É assim, este disco que eu editei, é assim, o primeiro EP que era tipo editado com música livre, com download gratuito, foi feito especificamente só com Merzbal. Este disco, como teve algum investimento e Merzbal sempre foi uma coisa sem fins lucrativos, já foi uma coisa que foi feita tipo a meias, ou seja, foi uma edição de autor com o apoio da Merzbal. Portanto, eu agora ainda estou tipo, a colher os frutos daquilo que nós fizemos. Portanto, e não tenho pensado muito no futuro porque sei que ainda tenho muito para apresentar deste disco. Tenho o plano de fazer um novo disco, de começar a gravar um novo disco no início do próximo ano, querendo agora até ao fim do ano ainda divulgar o disco. E se calhar aí quando começar a gravar o disco e quando fizer a primeira pré-mistura ou as gravações, vou tentar para procurar uma outra editora qualquer, embora saiba que pelo menos em Portugal, e por isso é que há bocado te falava da questão de uma editora em Espanha, porque acho que em Portugal não é essencial ter uma editora, porque há muito poucas editoras, e as editoras que há, aquelas muito grandes e as multinacionais, ainda há bocado estávamos a falar com isso também com o Fachada e também com outro amigo meu, as grandes editoras não nos trazem mais do que nós conseguimos fazer se estivermos sozinhos, porque Portugal é muito pequeno. E o público interessado também é pouco, não é porque as pessoas não sejam interessadas, mas ao ser um país pequeno há pouco público, e se calhar a pessoa consegue chegar a esse público sem ter a necessidade de entrar no ciclo mainstream e no ciclo comercial da coisa. Portanto, eu penso em conseguir arranjar uma editora grande para conseguir ir lá para fora, porque acho que é um dos passos importantes, mas se calhar para Portugal voltaria a fazer uma edição de autor com apoio, se calhar até pode ser do Tiago, não ligado à Merzbal, mas como pessoa, como promotor do disco, portanto, ainda não tenho assim a estrutura muito pensada. Por isso eu acho que cada vez mais o que interessa é a pessoa se sentir bem a fazer a música. E fazer a música, não estar a pensar que tem que chegar a toda a gente, mas que tem que chegar às pessoas que naquela altura conseguiram chegar à nossa música. Portanto, o ideal é conseguir chegar e editar um disco por ano, ou um disco de ano e meio a ano e meio, para quem não ouviu o primeiro disco, poderá ouvir o segundo. E não tentar fazer então o disco grande, que durante 5 anos vai chegar a todo mundo. Eu acho que hoje em dia as coisas estão tão rápidas e tão imediatas que a pessoa tem que fazer um disco, chega a uma série de pessoas, depois tem que sustentar aquele disco, tem que passar para o outro e não estar focado apenas, como por exemplo se eu agora tenho este disco e agora só iria fazer outro quando este chegasse ao mundo todo. Nunca saía do mesmo sítio, portanto, eu acho que hoje em dia, como estava a dizer, as músicas passam na rádio, mas a pessoa não é interessada, portanto, devem-se fazer pequenas edições dos discos, quase como se fossem edições especiais, edições limitadas, e que estes discos cheguem às pessoas que por acaso estavam a ver o concerto, que compram a edição especial, e no ano a seguir a pessoa tem um outro disco que se calhar as mesmas pessoas vão querer, e se calhar vai aparecer uma outra pessoa amiga daquela pessoa. Acho que já não faz muito sentido aquele sonho americano de a banda, de repente, estar no mundo todo. Embora isso ainda aconteça, acho que não é assim tão fácil. Sim, é a questão de a música que é o que é? É arte ou é negócio? Hoje em dia é mais negócio. É mais negócio, portanto eu acho que para os músicos tem que ser apenas a arte. A pessoa tem que se preocupar com a arte e conseguir fazer bem as coisas que está a fazer. Claro que depois é importante ter a ajuda de alguém para conseguir que aquilo chegue pelo menos a algumas pessoas, mas não viver obcecado com o dinheiro que vai tirar dali, não viver obcecado com a necessidade de tocar para 30 mil pessoas, porque um concerto como o 2 para 60 pessoas é se calhar mais importante do que um concerto num estádio, na primeira parte do YouTube, em que as pessoas nem te vão ligar nenhuma. Portanto, a pessoa não tem que viver obcecada em ter caixas muito grandes, em tocar para milhares de pessoas. A pessoa tem que viver obcecada com a sua própria arte e com o facto de conseguir aos poucos ir crescendo internamente enquanto artista. Portanto, isso é um bocado a minha visão das coisas. Take it down low when I'm home. Click and take me now. What I'm sad, I'm wrong. Come on and take me now. And I'll grow so slow. I'll settle you down. What I'm sad, I'm wrong. Before take tonight. Take me now. What I'm said, I'm wrong. Come on and take me now. And I'll grow so slow. I'll settle you down. What I'm said, I'm wrong. Before take tonight. e acho de muito valor a questão de teres vindo de Galiza, especialmente cá para ver o concerto, e sinto-me contente, porque embora tu não te viesses apenas para ver o Fachada, ter conseguido tocar para ti e tu tenhas gostado, que acho que é assim, o que estás a dizer há bocado, acho que é assim que se consegue chegar às pessoas, percebes? Tipo, tu não estavas à espera, eu não estava à espera que tu viesses, não sei o quê, mas num sítio pequeno, acabaste por gostar do concerto, e é mais importante do que ter tocado num estádio. Lá está, porque eu também, uma coisa que eu acho muito importante, e para mim a música faz sentido enquanto transmissão de sentimentos, percebes? E se eu quero transmitir os sentimentos a alguém, as pessoas têm de estar perto de mim. Não me faz sentido se já estar num estádio em que dou um concerto, em que estou a tentar transmitir alguma coisa, e a seguir vou para os bastidores e não vejo ninguém, percebes? Eu acho que faz sentido é isto, a pessoa toca e depois está com as pessoas. E se ela sair e quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se eu quiser perguntar alguma coisa, posso perguntar, percebes? Portanto, é isto que eu acho que faz sentido. Para mim a música é isto, percebes? É o tocar para as pessoas e as pessoas depois dizerem o que é que acharam. E isso era uma coisa mútua, portanto, não vejo como objetivo o grande comércio, os grandes lucros, percebes? Por acaso, posso estar bastante feliz porque já vendi mais ou menos 1.100 discos do meu CD, e eu tinha feito uma primeira edição de 1.000 e aquilo esgotou tipo em 4 meses, que acho que é uma coisa tipo impensável para... É para eles da Galiza. É. Portanto, obrigado, pá, por estar. Obrigado a você também. Obrigado, pá, obrigado. E até aquí chegou a entrevista con David Santos, Noiserf, que realizamos o pasado 5 de xuño na Sala Contagiarte, no Porto. E dentro de dúas emisións emitiremos a entrevista que tamén fixemos ese día, esa noite máxica, con B Fachada. Agora deixo-vos con Bullets on Parade, unha das cancións máis espectaculares do concerto de Noiserf, no que acompañaba música, un dos instrumentos, digamos, era unha bella cámara de fotos que facía uns ruidiños absolutamente espectaculares e que nos deixou francamente maravillados. Ata aquí chegou o Commons Baby de hoxe. Xa sabedes, Noiserf anda a procura de distribuidora, editora por fora de Portugal. Se alguén está a escoitar e está interesado, xa sabe, pode poñerse en contacto con él na súa web, noiserf.net. E nada máis, camuns, vai, vai. But I was dead before. My ship is in a parade. I'm just taking over. I said one just for the gun. Said two for the eyes. Said three and start shooting over. This is a about a day when I spoke with death, but it was death before. You keep singing over. This is war. Just feeling older. This is wrong. I'm just feeling older. I understood that the parade's my hat and the kids in the garden are only my thoughts. I said one's just for the gun, said two for the eyes, said three and start thinking over. About a day when I spoke with me, but I've already spoken, still killing over. This is war. I'm just feeling older. This is war. I'm just feeling older. This is war. I'm just feeling older. This is war. I'm just feeling older. Algo queres dizer? Obrigado. Romans, baby.